Norte, voo 2043, autorização Guarulhos 360, Sierra. 043, Guarulhos 360 autorizado, Apeso 10, decola 10, curva direita, Israel, Leda, Motifa, controle 1198, aciona 5066. De confirmar o transponder, a frequência está ótima. Frequência 1198, transponder 5066. Serizado Guarulhos 360, Apertura 10, decola da 10, com curva direita, da Leda Motiva. 198, o controle e o transponder 5066, com 2043. Ativo, puxa. Olha, esse comandou, boa noite, funcionário 6310, informação Romeu. 6310, identifique a chegada Mari, deixa para 050. Mari para o 050, 6310. Transcrição e 9-6, identifica a chegada a Mário, 2-0-5-0. Frente ao Pitap. Autorizado. Frente a 3-1-0-BSV, até 2000, ajuste 1012. Via para 2012, 6-3-1-0. Para localizador, minha 3-1-0. 043, portão 8, full estacionamento. 3043, autorizado 08, já ataque. Autorizado chamar o táxi por 2043. É 310, torre 1895. 1895, é 310. Boa noite, check-in de repouso 10, versão 00, grau 0009. Repouso, checado 6310. Qual via desse via para 2012? Via 2012, no lugar. 59, direita, solo 121, decimal 1. 121, Boa 2043, boa noite, a linha decola 0, vento 1, 00 graus, 1, 0, estabilizado o controle, é 1096. 1096, se na torre, 1982, 1095. 1095. Aí, boa, 1096, a 3 meses, está na 6. 1096, boa noite, continua a pressionação, o elemento está livre, reparte o trem baixo travado. Já está baixado, travado. Decolagem, 0 nível 360, direto 2, 0, 3. Vera 96, Sala 06, direita, Sala 121, destino 1, boa noite. Direita 211, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou no 096, livrando. 096, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, eu não, 096. Ligou 2043, é possível voar Motiva, tá presente? 2043 é quase, por exemplo, no Recife. Fecha, 2043. Yeah. 4-0 Extreme, Cocker Dutch, descending to Cocker Level 2-0. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, Centro da Serra, transferindo. Azul 2795, confirma a estabilidade de descida? Negativo, ainda 30 milhas para descida. Thank you. Nossa informação, o Centro Recife já havia liberado quando ele ideal até o 160. Thank you, 795, estou mantendo a 200 inicialmente e reporte para a descida. Chamada para descida, 2795. Para a chegada a Mário, deixa para a nível de voo 06, Senegal na 02. Resume a navigation flight pela position to pass arrival. Navigation pass arrival and confirm to position arrival. Papa 083, fly Papa Echo Lima Oscar. Position pela Europa 083. Jaguar Pirso Luno 7. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Pucajé, Maracaju. Controle 1198, aciona 5105. 2795. Alvo 2795, desça para mim, de voo 130. Mantenha 220 na descida, número 2. 130, parceiro 220, azul 2795. Ano 362, juros 27 para 2309. 239 para 3662. 2795, veterinário do sequenciamento, curva direita, proa 235, início de remarque sem descida. 235, limitado, Duna. Number 1 to approach. Are you able to maintain high speed? Affirmative, Patrick 3. Patrick 3, descending to 2006, clear to final IRS, pode establish to localize. Okay, 2795, deixa para mim, de voo 090. 090, deixa para você. Ajuda 795, desça para a nível de voo 070. 070, ajuda 795. Fechamento curva esquerda proa 010, seu limite seria mais que 120 de cima. Proa 010, limite seria mais que 90 de cima, tá? 302. Passando 302, para 2009, número 3. Passando 308, agora está 302. 200 mais, 302. Gente, a mínima linha para 362 é 208. Azul 2795, curva esquerda para 190. Esquerda 190, 2795. Papai, meu pai, tem o Zéu, passando a identificação, vendo a aproximada para a chegada a Mai. Esse inicialmente está nível de voo 120. A Lua 2795 desça para 3.010. 3.275. Ajuda 795, vou seguir o tráfego com pressão de 205 milhas com 220 de Gold Speed. Tem condições de reduzir para 180 mais? Com certeza, 2795 reduzindo. 362, deixa para 4.000 pés, de forma que intencionalmente irá ultrapassar o custo do localizador. Limite que dê mais 120 de Simbra. 7, desce para 4.012, na primeira meta. Decola 3662, desça para 3000 pés. 3000 pés na 3662. Tá, 3662, tem como fazer 2017 para 1809? Reduzindo, tá? 3621809. Three complex final, complex final, 1185. 1185, bota, bota aqui. 3662, para o localizador, curva direita, proa 1130. Direita 1130, localizador, 3662. Azul 2755, um azul 2795, esquerda 140 para 2000, reportará estabilizado. Papá Romeu, Tango Delta, voo SAP, desça para nível de voo 050. Voo SAP, desça para 050, Tango Delta. São 3662, desça para 2006, autorizado a final do procedimento LSX3, após estabilizado no localizador. 2006, autorizado LSX3, encontrou estabilizado no localizador 3662. Salvador, chamada 310, pushback acionado 01. Autorizado, minha 310, chama táxi. Chama. O 2795 está estabilizando no momento. 2795 chama a turma no 8 decimal 95. 18